caminho seguir, continuar ou desistir dos sonhos? Se a minha meta é ser feliz, ir ou não ir, chorar ou sorrir, qual caminho seguir, continuar ou desistir dos sonhos? Se a minha meta é ser feliz. Silêncio da madrugada, fria, cinzenta, gelada, acompanhado pela solidão, escuridão. E mais nada, me pego a pensar na vida, o que fui, o que sou, o que serei. Sinceramente nem sei porque tô aqui, o que faço, pra onde devo seguir. Sinceramente às vezes acho mais fácil desistir, tudo que acredito muitas vezes nem faz sentido. Na verdade eu mesmo, meu pior inimigo, conhecendo meus pontos fracos, sentimento guardado, me transformando de leão a um simples rato, correndo sempre ciclo, repetindo os mesmos erros, transformando meus sonhos em terríveis pesadelos. Tipo a paz que tanto falei, no que contei, e nem sei se um dia a enxergarei. O sonho do resgate dos irmãos fora do crack, deixar de lado a pistola, sonhando com escola e sem destaque, mas não tipo rei fora da lei, sendo destaque na vida, propagando o bem. Uma utopia perfeita, tudo que sonhei pra mim, mas chego a acreditar que infelizmente é o fim. Ir ou não ir, chorar ou sorrir, qual caminho seguir, continuar ou desistir dos sonhos? Se a minha meta é ser feliz, ir ou não ir, chorar ou sorrir, qual caminho seguir, continuar ou desistir dos sonhos? Se a minha meta é ser feliz, não posso desistir. Minha meta, uma seta sem direção, se nada enxergo inspiração, se no peito que resta indecisão, se em lágrimas vive meu coração. Entro bem, o mal sorrir ou chorar, perder ou ganhar, morrer ou matar, seguir em frente ou parar. Duvida, filha da puta que me tortura, me deixa sem saída entre seguir na luta ou mudar de vida. O passado que passou ainda na mente presente, vista do que restou não sei o que vem pela frente. Pois o medo é bem maior que a coragem pra prosseguir com fundamento em meu pensamento. Medo de trair meus ideais, minha busca pela paz, esquecer quem eu sou, meus sonhos, tudo mais, por coisas banais, tudo que conquistei, jogar pro alto tudo que falei, tudo que acreditei. Não é fácil esquecer e jogar fora um passado, não é fácil sonhar e nunca ver realizado, não é fácil vencer e se sentir derrotado, não é fácil continuar sem ver resultados. Ir ou não ir, chorar ou sorrir, qual caminho seguir, continuar ou desistir dos sonhos? Se a minha meta é ser feliz, ir ou não ir, chorar ou sorrir, qual caminho seguir, continuar ou desistir dos sonhos? Se a minha meta é ser feliz, felicidade minha meta, sem certo onde encontrar, como achar. Se sentimento não é objeto que possa comprar em qualquer lugar, no trilho da vida onde os medos impedem de sonhar, realizar. Vou seguir, vou prosseguir, pois não vou desistir de lutar. Sinto indeciso e não sei o porquê, me sinto indeciso e não sei o que fazer. Me sinto indeciso e não dá pra perceber que minha indecisão vem do medo de viver. Às vezes o mal tem cara de bem, e o bem nem sempre parece ser tão bom. Eu sei, yeah. Tenho que seguir apesar que desistir seria bem mais fácil, mas se parar aqui de nada terá adiantado. Tudo que conquistei, tudo que tenho conquistado, não vale a pena simplesmente jogar tudo pro alto. Decisão quem nunca teve, quem nunca terá, mas vale a pena falhar, que é deprimir não tentar. E que parar, apesar de fácil não é cabível, por sempre a chance pra mudar, nada é impossível. E alegria e tristeza só dependem de você, tudo que se plantar também é o que irá colher. Se você nunca lutar, nunca irá vencer. E se matar o sonho não valerá a pena viver. Você tem que acreditar, você é capaz, mesmo que digam que não vale a pena correr atrás. Se acha que pode, então mete as cara, vai. A vida é uma só, por isso tente encontrar a paz. Além do mais, somos nós e complicamos as paradas, de um problema, um dilema, interrompendo a caminhada. Nessa estrada de spin flow, barreira de dificuldade, a meta ser atingida é só da felicidade. Ir ou não ir, chorar ou sorrir, qual caminho seguir, continuar ou desistir dos sonhos? Se a minha meta é ser feliz, ir ou não ir, chorar ou sorrir, qual caminho seguir, continuar ou desistir dos sonhos? Se a minha meta é ser feliz.